viaja não, filho. Então, sente essa parada do KJ, circuito ativo, kamikaze. O lugar, becinho de marginal neon, onde a vida vale menos que a Louis Vuitton. Lady Ray Baton, que brilha em luz xenon, no fluxo Xandão, hidropônico do bom. Tenta ver, pirata tá de golfe na city, barraca é dark, mas a lua faz da rua um convite. Se divertir nas margens em que o crime permite. Novo Escobar chegou com fini, com gitivite. E ao perseguido aí, no meio dos spin, desarmado de útil. Sua fé em Deus e a ciência dos errados. Quer ver o complexado por suas leis? De HC Plus no PIE 21 encapuçado. Bulgari, Uzi, Taurus reforçada. Pente de 27 faz justiça na quebrada. As regras da madrugada você sabe, eu sei. Nascido e criado no becim da sem lei. Onde vale menos a vida, onde você vale o que tem. Onde é? Chegando aqui pra relatar uma quebrada louca que não é qualquer lugar. Entre becos e vielas, o clima aqui é tenso. Neguinho andando armado na rua a todo momento. O baque é pesado, na sem lei o bicho pega. Comédia que se cresce, logo o pente descarrega. Tela vagabundo, curte só, esse é o cenário. Sirene de polícia zoa lá do outro lado. Quebrada cabulosa, um paraíso pros ladrão. Os banda de atitude tem muita disposição. Pivete esparradão, na cinta um canhão. Descendo de sequência só nos corre de função. Quadrada destravada, pronto pra fazer o mal. No pente é 15 tira, a munição é especial. De rolê na favela, o pensamento voa longe. Maraba tá na mente e farinha tem de monte. Se liga vagabundo, é melhor não se cuidar. Deixa o brecha na sangue e o desacerto vai rolar. A maloca toda em peso, aí ladrão cola na grade. Um salve aí perifa que é nós na atividade. Onde vale menos a vida, onde você vale o que tem. Onde é? Na calada da perifa, quem vacila perde a vida. A noite se aproxima, mil fits até o final. Começo, meio e fim dessa beleza natural. Quem tá defendo tá grilado, esperto com a covardia. E o mal está solta para alguns. Alegria, pedaço de um mundo que guarda segredos. Malandro não pode mostrar que o 9-0 aperta o dedo. Mas sou na paz sempre ativo, vivo na sem lei. Antídoto homicida, de tudo eu respeito. Sigo as leis das ruas que vem lá das antigas. Nunca duvide de ninguém se quiser longa vida. Salve, salve do KJ, bola tributam comigo. É preciso sabedoria pra escapar do perigo. Nessa vida por vários momentos, sem dúvida já passei. Derrotas e vitórias, certamente eu conquistei. Na sem lei tô escrevendo parte da história. O crime te seduz, ilude com poder e glória, se liga, não vacila. Dê valor na sua vida pra viver. Só essa é a saída. Sem lei, onde vale.